Quando falo de amor, é porque sei. Foi Deus quem fez brotar em mim este sentimento tão lindo. E esta é a melhor bênção que um dia o Senhor pôde conceder a mim e a você. Amar, sorrir, desfrutar, vibrar e viver cada momento de um grande amor. Por isso, Deus colocou em minha vida alguém tão especial para fazer parte da minha história, que foi escrita por Deus. E esse alguém é você, meu grande amor. Céu, terra e mar, sol e luar são testemunhas que podem provar o quanto eu amo você. Posso explicar, mesmo que eu pudesse dizer, palavras iriam faltar. Você é a canção e eu sou o compositor, a rima que faz os meus versos falarem de amor. Eu ao teu lado perco a noção da hora. Por isso eu quero te amar em qualquer estação, outono, na primavera, no inverno ou verão. Quero estar ao seu lado, em casa, no canto. Eu não quero é solidão. E quando a noite chegar, eu quero estar com você. E quando o dia raiar, a Deus quero agradecer por esse lindo presente que Ele me deu. Presente é você. Você é a canção e eu sou o compositor. Os meus versos falarem de amor.